Olá, você ligou para a casa do Fred. Infelizmente, eu saí para jogar boliche com o Nenico. Ei, Fred, você esqueceu de avisar que é para deixar o recado após o sinal.